você. Ha, yo. Acordar numa manhã de domingo e acompanhar o nascer do sol. Sentir cada raio batendo em meu rosto, não há sensação igual. Você deitada ao meu lado, no repouso mais que angelical. Desligada no instante do mundo e tudo que é banal. Por um momento eu me deparo vigiando o seu sono. Me vem na mente os bons momentos da noite que passamos. Num ápice de êxtase elevados ao céu. Dos corpos e almas unidos sem medo do fel. Faço cena rara a me completar, luz a brilhar. Nós a carne imaculada alma, tu és minha dádiva a semear. A prosperidade é meu lar, por você vivo cada dia de minha existência. Tua desconfiança me feriu, porém nunca me abalou. Fui forte por A mais B, a verdade o tempo lhe provou. Resolver as diferenças que existem entre nós é o que eu almejo. Dissipando essa nuvem negra que em forma de sofrer fez morar em vosso peito. Não te esqueças, também já fui vítima de amores bandidos que fizeram no meu passado um diário negro de contos sofridos. Esqueçamos do mundo e seu tormento por um momento. E por isso te desejo arrebatado por tão sublime sentimento. Falando ao seu ouvido coisas sem sentido. Me sentindo o cara mais feliz do mundo ao ver você sorrindo. Não quero mais pensar nas desilusões do passado. Apenas fechar os olhos e viver intensamente ao seu lado. Por você, e essa é por você, é pra você, yo.